Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje trouxemos até vocês uma seleção de gravações no mínimo curiosas. São momentos inusitados que foram registrados em discos de 78 rotações e foram cuidadosamente guardados ao longo dos anos, proporcionando-nos agora ouvi-los e analisá-los. Abramos o programa com Indan Trem, samba de cor firme, de autoria de José Francisco de Freitas, que J.B. de Carvalho interpreta com a orquestra Indantem, sob a direção de João Martins. Gravação de 10 de junho de 1932, realizada na RCA Victor. Disco Indantem, sem número, lançado em 1932. Na gravação reconhecemos a voz de J.B. de Carvalho. Há uma voz feminina que não conseguimos identificar. No rótulo não há nenhuma referência aos intérpretes, constando apenas Orquestra Indan Trem, disco particular, ou entre parênteses, Personal Record, feito pela RCA Victor, mas a marca do disco é Indan Trem. Entre os intérpretes está Jararaca. O nome do autor, José Francisco de Freitas, vem apenas como J.F. Freitas. Essa Indantem era uma marca de tecidos e também uma marca de uma tinta para tingir tecidos. Ouçamos Indantem. Diga, dona Maricota, teu vestido não desbota. Fica danada, meu bem, quando comprei a sua vida, reparei, você aprenda que tinha marca e não tem. Volta, dona Maricota, do conselho tomei nota, hoje sou chique também. Só compro agora tecidos de linho e algodão, em lilás, de Jesus com corantes Indantem. Ouça, dona Maricota, do conselho tomei nota, hoje sou chique também. Compramos sempre tecidos de linho e algodão, em lilás, de Jesus com corantes Indantem. Do conselho tomei nota, hoje sou chique também. Vamos comprar os tecidos de linho e algodão, ora se vamos, tingidos com corantes Indantem. Agora o samba de Nassara e Wilson Batista, Vou Botar no Fogo. É um disco gravado pelos Campeões Carioca de Futebol de 1942, Clube Regatas Flamengo, com os solistas jogadores Newton e Jaime. A gravação aconteceu no dia 23 de novembro de 1942, na Victor, que lançou o disco em janeiro de 1943. O título do samba, Vou Botar no Fogo, é uma alusão ao time Botafogo, que participou do último jogo e ficou em segundo lugar naquele campeonato. Ouçamos Vou Botar no Fogo. Ela desapareceu, não deixando endereço nem nada. A baiana quer até, essa eu não vou queimar. Vou guardar, talvez encontre alguém que queira usar o seu retrato, choro que não queiro não. Botei num quadro e serve de recordação. Pois longe dela, eu às vezes quero me lembrar daquele riso, aquela boca e aquele olhar. Vou botar, vou botar no fogo tudo que pertenceu à minha amada. Ela desapareceu, não deixando endereço nem nada. A baiana quer até, essa eu não vou deixar. Vou guardar, talvez encontre alguém que queira usar o seu retrato, juro que não queimo não. Botei no quadro e serve de recordação. Por longe dela, eu às vezes quero me lembrar daquele riso, aquela boca e aquele olhar. Vou botar, vou botar no fogo tudo que pertenceu a minha mão. Ela desapareceu, não deixando endereço nem nada. A baiana quer até, essa eu não vou queimar. Vou guardar, talvez encontre alguém que queira usar. Defensores da Lei, marcha e hino de Henrique Gonçalves, que foi gravado por Erickson Marta, com a Orquestra da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sob direção de Léo Perac. A gravação realizou-se em 1953, na Copacabana, que lançou o disco no mesmo ano. É um disco particular da Polícia Militar, com distribuição gratuita. Era o hino da Força Pública. Defensores da Lei. Departamento Federal de Segurança Pública, legado do Império, a nossa grande República. Nós somos investigadores, mantenedores da ordem pública. Nós somos investigadores, agentes da autoridade. Somos defensores da lei que rege a sociedade. Quem vive fora da lei, como nós assim não pensa, mas sabe muito bem que o crime não compensa. Roleta da Vida, valsa de Oswaldo Santiago e Muraro. Ciro Monteiro é quem canta, com acompanhamento de conjunto. Gravação data de 1940, 100 mês e 100 dia, mas foi feita antes da gravação que conhecemos de Carlos Galhardo. Tratava-se de um concurso onde as pessoas tinham que responder algumas palavras que na gravação Ciro Monteiro não dizia, pois ele fazia apenas no lugar das palavras. As pessoas tinham que adivinhar que palavra era aquela. Depois do concurso encerrado é que saiu a gravação de Carlos Galhardo com os versos completos. Aliás, essa gravação é a única valsa na voz de Ciro Monteiro que conhecemos. Ele só gravava sambas, marchas, etc. Roleta da Vida. A vida é uma roleta, gira, é uma mentira e logo se desfaz. Uns ganham ventura, outros amargura, e troca-se o futuro pelo sofrer. O em minha vida, o pano verde da luz, e em ti, como uma luz, eu arrisquei o coração, tive delícias de mil gurus ao começar. O olhar em fogo do jogo me alucinar. Depois sorte ingrata abandonou, perdi no pano verde teu coração e o teu juízo, e a roleta indiferente ao meu penar prosseguiu sem descanso a girar. Vida, o pano verde da luz, em ti como uma luz, eu arrisquei o coração, tive delícias de mil frutos ao começar. O olhar em fogo, um jogo, me alucinar. Depois forte ingrata abandonou, perdi no pano verde o coração e o teu juiz, e a roleta indiferente ao meu penar prosseguiu sem descanso a girar. Vocês escutam o programa Arguijo de Cera pela sua rádio universitária FM, o mais antigo programa do rádio cearense, hoje com gravações curiosas. Franci, valsa de autoria do Luiz Rózio, que o próprio Luiz Rózio executa no saxofone, com acompanhamento do Conjunto Regional da Ceará Rádio Clube. Gravação de 7 de julho de 1942, acetato gravado por Orson Welles naquele ano. O disco sofreu avarias devido ao tempo e os locais por onde passou, mas dá para ouvir muito bem. Franci. Sindicato do Amor, marcha de Peter Pan e Kid Pepe. Quem canta é Odaléa Sodré e o Conjunto Regional Cruzeiro do Sul. A data do disco é de 1936, realizou-se na Colômbia, que lançou o disco no mesmo ano. Peter Pan chamava-se José Fernandes de Paula. Ele fez os versos e Kid Pepe fez a música. O nome verdadeiro de Kid Pepe era José Gelsomino. A cantora Odaléa Sodré era filha do compositor Heitor Catumbi e ela tinha 12 anos de idade quando fez essa gravação. A gravação está defeituosa, mas mesmo assim foi lançada no mercado. O conjunto entra com os instrumentos, cada qual em uma tonalidade, e só vão se acertar no segundo compasso da primeira parte. E mesmo assim, deixaram o disco sair. Sindicato do Amor. Eu me debato no sindicato. Sabe pra quê? É pra você sempre fazer desacato. Eu te amo tanto, tanto com calor. E no sindicato do amor, com nossa amizade lá no livro registrar, pra nunca mais nós dois nos separar. sempre poder te dar paz. Volta, meu amor, marcha de Ari Barroso, que foi gravado por Pedro Vargas com orquestra em 29 de novembro de 1939 na Vito, disco lançado em 1940 para aquele carnaval. Pedro Vargas gravou essa marcha cantando em português e para concorrer com as demais marchas e sambas daquele carnaval de 1940. Volta, meu amor. Lloré cuando você me abandonó y no volvió y no volvió a uno sola. Jamás ve la rosera del jardín morreu y con todo así sin por sin vida como es. Volta, volta, volta, meu amor. Volta de presa, por favor. Você me desprezó a todo. Volta, que a vida es pequeña y muy bom. Volta, volta, volta, meu amor. Volta de presa, por favor. Você me desprezó a todo. Volta, que a vida es pequeña y muy bom. Volta, volta, meu amor. Volta de pressa, por favor. Você me despejó a todo. Volta, que a vida é pequena e muito bom. Camisa listada. Samba de Assis Valente, que foi gravado inicialmente pelas Irmãs Pagãs e Conjunto Regional S.A. Vitor, no dia 30 de abril de 1937. A Vitor lançou o disco no mesmo ano, mas esse disco não foi lançado comercialmente. Saiu uma prova e a matriz foi rejeitada pelo autor Assis Valente, que se chamava José de Assis Valente. As Irmãs Pagãs eram uma dupla formada pelas irmãs Cosolino, Elvira e Rosina. Quem gravou o disco comercial foi Carmen Miranda, mas nós vamos ouvir essa prova que foi rejeitada. Camisa listada. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para si, bebeu seu para si. Levava o canivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia, Zagalhão, Zagalhão. Tirou seu anel e dobrou para não dar fala. Caram, caram, caram. Saiu cantando, eu quero mamão, mamãe, eu quero mamão. Levava o canivete no pinto e o pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: Zé Galeão, Zé Galeão. Levou meu saco de água quente pra fazer chupeta. Rompeu minha cortina de veludo pra fazer uma sala. Abriu meu guarda-roupa e carregou minha combinação. E até no cabo de vassoura ele fez um escarrate para o seu portão. Vesti uma camisa de escada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti, bebeu só para ti. Levava um canivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: Zé Galeão, Zé Galeão. Tirou seu anel de doutor para não posso falar. Taram, taram, tam. Saiu cantando: Eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: Zé Galeão, Zé Galeão. Vesti uma camisa listada e saí por aí. Em vez de tomar chá dourado, ele bebeu para ti, bebeu seu para ti. Levava um canivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: Zé Galeão, Zé Galeão. Tirou seu anel de doutor para não dar falar. Taram, taram, tam. Saiu cantando: Eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e o pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: Zé Galeão, Zé Galeão. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Logo mais estaremos voltando com a segunda parte de Arquivo de Samba. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Estamos voltando com a segunda parte de Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, hoje com gravações curiosas, como essa que vamos ouvir agora, Minha Palhoça, samba brasileiro, de autoria de Jota Cascata. Quem canta é Miranda com Cubanite Orchestra Rimac. Gravação realizada em 1939 na Telefunken alemã, que lançou o disco no mesmo ano. O disco foi gravado na Alemanha, na Telefunken Die Deutsche Weltmark. J. Cascata chamava-se Álvaro Nunes. O cantor Miranda chamava-se Bibiano, Bibi, tinha um apelido de Bibi. Bibiano Miranda de Abreu, cantor e baterista que tocou na Orquestra Romeu Silva aqui no Brasil. Minha Palhoça. Música. você quiser. Bora na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira do riachão. E à noite tem violão e tem também uma roceira. E cobra a bandada, varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada, abençoa a nossa união. Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista. Tem jornal lá, tem revista, uma codagem para tirar nossa fotografia. Vai ter retrato todo dia, um papagaio que eu mandei vir do Pará. Um aparelho de rádio batata, um violão de sacata. Meu Deus do céu, que bom seria se você quisesse morar na minha palhoça. Lá tem troça, se faz bosta, fica lá na roça, à beira do riachão. E à noite tem violão e tem também uma roseira. E cobra a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada, abençoa a nossa união. Tem um pomar que uma teteia, uma beleza, é mesmo uma gracinha. Criação da tem galinha, um roxinol que nos acorda ao amanhecer. Isto é verdade, podes crer. A patativa quando canta vai chorar. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Meu Deus do céu, que... Mas se você quiser morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bosta, fica lá na roça, à beira do riachão. E à noite tem violão e tem também uma roseira. E quando a banda tá varando, e ao romper da madrugada vem a passarada, abençoa a nossa união. Benzinha, bora, meu bem, manda isso. Coisas do Destino, samba de Wilson Batista. A interpretação está a cargo dos campeões cariocas de futebol de 1942, do Clube Regata de Flamengo. Quem está interpretando são os jogadores Nandinho, Pirillo e Vevé, com regional. E o locutor é Carlos Weber. A gravação é de 23 de novembro de 1942, realizada na Victor, que lançou o disco em janeiro de 1943. O principal adversário do Flamengo no Rio de Janeiro é o Clube Regatas Vasco da Gama. Por isso, nos versos, a gozação contra o patrão vascaíno. Esses jogadores são hoje esquecidos. Só encontramos alguma coisa sobre o Pirillo, que se chamava Silvio Pirillo. Era gaúcho de Porto Alegre. Esse disco é a outra face do disco que rodamos no início do programa. Coisas do Destino. Alô, torcida rubro-negra. Os campeões do futebol carioca de 1942 vão cantar o samba que Wilson Batista fez especialmente para vocês. Ai, ai, são coisas do destino. Sou rubro-negro, meu patrão é vascaíno. Ai, ai, esse emprego eu vou perder. Essa é tua, Nandinho. Não pode ser. Lá no meu quarto tem escudo e tem retrato de vários campeonatos do Flamengo pra chutar. Ainda me lembro fazer tiaba a escola só pra ver o bate-bola na rua do Pai Sandu. Ai, ai, ai, ai, são coisas do destino. Sou rubro-negro, meu patrão é vascaíno. Ai, ai, esse emprego eu vou perder. Vai deixar de ser também. Não, não pode ser. Lá no meu quarto tem tudo e tem retrato de vários campeonatos do Flamengo pra chuchu. Ainda me lembro da Às sete a escola, só pra ver o bate-bola. Na rua do pai quando sai, ai. Ai, ai, não foi pra se vestir. Sou rubro negro, meu patrão é vascaíno. Ai, ai, esse preço eu vou perder. Vai deixar de ver pra ver. Entra, Tete. Não, não pode ser. Lá no meu quarto, sem escudo e sem retrato, e vários campeonatos, sou Flamengo pra Jesus. Ai, já me lembro, cadete a pra escola, só pra ver o bate-bola, na rua do pai Sandu. Ai, ai, ai, ai, não pode dar de destino, com o projeto, meu patrão é vascaíno. Ai, ai, Saudades do Sertão, foxtrot de Cândido das Neves, na voz do próprio Cândido das Neves, com acompanhamento de regional e coro. Gravação data de 1922, realizou-se na Odeon, que lançou o disco no mesmo ano. Foi a primeira composição de Cândido das Neves gravada em disco. No rótulo do disco, Cândido das Neves está grafado como Índio das Neves. Saudades do Sertão. Saudade do Sertão, toada sertaneja, gravado por Índio das Neves para Casa Expo, Rio de Janeiro. Oh, que saudade de cidade me aterrou ao coração. Daquelas noites de alegria que eu passei no meu sertão. A gente é meu infinito e tem vontade de cantar. Pois não há nada mais bonito no sertão do Joloá. A gente olha o infinito e tem vontade de cantar. Pois não há nada mais bonito no sertão do Joloá. Uma vez me mandou desafiar, pra saber se era verdade a minha fama de cantar. Eu cantei desde a trompeçada do domingo todo dia. Quando foi segunda-feira, perguntei se estaria. Eu cantei a trompeçada e domingo todo dia. Quando foi de maravilha, perguntei se estaria. Quando no samba uma morena desafia o cantador, ele a responde na viola, começando seu amor. E quando caiu no terreiro, anuncia a madrugada, a morena do violeiro já está apaixonada. Quando caiu no terreiro, anuncia a madrugada, a morena do violeiro já está apaixonada. Se por acaso algum valente que você quiser pisar, da cabiola pra morena e o carro grande vai lançar. Abre uma copa com bacão e joga um chave de cansado. É assim que no sertão se castiga o mal criado. Abre uma copa com bacão e joga um chave de cansado. É assim que no sertão se castiga o mal criado. E quando a gente tem por dentro uma saudade, uma paixão, só pega a noite, a noite, a chuva cheia ao coração. A lua triste nos consola, com a luz do luar, a gente canta na viola, com vontade de chorar. A lua triste nos consola, com a luz do luar. A gente canta da viola com vontade de chorar. Bota a pé de arroz na cara, eu já vejo de fruta, parecendo uma pilota, atrás das botas de cadeira. O sertão é tudo conta, as mulheres da minha, parecendo uma pilota, atrás das botas de cadeira. O sertão é tudo conta, as mulheres da minha. Panela Furada, samba de J. Rezende, que Baiano gravou com acompanhamento de conjunto em 1924 na Odeon. Em um dos intervalos, Baiano entra fora do tempo e para no meio, voltando em seguida. É uma curiosidade importante. Panela Furada. A Panela Furada, samba carnavalesco, gravado pelo Baiano para Casa Edson, Rio de Janeiro. Ai, oi, oh, ai, ai, ai. Ai, oi, oh, ai, ai, ai. Panela no fogo furada, não pode fazer feijoada. Panela no fogo furada, não pode fazer feijoada. Eu culpa não tenho, ioiô. Eu culpa não tenho, iaiá. Eu culpa não tenho, ioiô. Eu culpa não tenho, iaiá. Ai, ioiô. Ai, iaiá. Ai, ioiô. Ai, iaiá. Entrei na cozinha e mandei fazer feijoada em soró. Entrei na cozinha e mandei fazer feijoada em soró. A nega sorrindo me disse, a sua panela furou. A nega sorrindo me disse, a sua panela furou. Ai, oi, oi, ai, ai, ai. Minha panela furou, de tanto fogo queimar. É mandar tapar o buraco, não é preciso empilar. É mandar tapar o buraco, não é preciso empilar. Ai, oi, oi, ai, ai, ai. Panela furou, de tanto fazer batapá. E aí a panela furou, de tanto fazer batapá. Não precisa encrenca na zona, pois pode o buraco tapar. Não precisa encrenca na zona, pois pode o buraco tapar. Ai, oi, oh, ai, ai, ai. Ai, oi, oh, ai, ai, ai. Vocês escutam o programa Arquivo de Cera pela sua rádio universitária FM, o mais antigo programa do rádio cearense, hoje com gravações curiosas. Os Dois Mexeriqueiros, embolada de Nunes Filho e Catulo Cearense. Quem canta é Bilu e Catulo Cearense, com acompanhamento do conjunto típico brasileiro. Gravação de 1930, realizada na Brunswick, que lançou o disco através do suplemento de junho de 1930. Vocês vão ouvir aqui a voz do próprio Catulo da Paixão Cearense. Os Dois Mexeriqueiros. Eu sou um cabra que não gosta de muxixe, nem do dígito que diz que isto é muito rojojó. Eu com de pangue não me atrevo de premeio, após sigo o bom conselho que me deu a minha avó. Thank you. bebo dois bedóia diluído, que não mexe remexido, nem babuja com terê. Eu bispo tudo com meu dói, tudo e com um paixão chico no terreno das milongas de ninguém. Por nós pode gargalhar de boca cheia, sem falar da vida alheia, sem fazer comunicação. A gente pode desovar numa piada, sem bater ou vinguaiada, sem andar de maturão. Dizem que a Chiquinha garrafado vai casar com o Chico Pato, que anda agora suru. E o Zé Cumbuca traguejou a Ziaduca, que é morróia do Mutuca, que de boi virou tatu. Eu não me adomo de falar dessa canaia, mas porém o Zé Navaia tá chimpando o seu majó. E a fortunata do Pepe vai na puçanga, pro Bilu gemer na canga e cantar como brejó. Escuta o calco muito atrapalhado, é que o fio do barbado chegou longe do papel. E o gororoba já chegou, tô comprovado, com o tetano deitado, o danado pra viver. O dia disse que a comadre Tereca tá soprando na munheca do Zezé que já se foi. Periquito faz um nido de mosquito pra fazer sopa de cura de carneiro vira boi. A culpa é sua. Marcha de José Alves, que JB de Carvalho canta com acompanhamento da Orquestra Indantem, sob a direção de João Martins. Gravação de 10 de junho de 1932, realizada na RCA Victor, com selo Indantem, disco lançado em 1932. Reconhecemos a voz de JB de Carvalho. Existe uma voz feminina não identificada. No rótulo não há nenhuma referência aos intérpretes, apenas consta Orquestra Indantem. É um disco particular, feito pela RCA Victor, mas que vem como marca Indantem. Jararaca está entre os intérpretes. É a outra face do outro disco que rodamos com a Orquestra Indantem. A culpa é sua. Que vestido desbotado, mas que troca de vestido. Ainda bem não foi lavado, perdeu todo o colorido. A culpa é sua somente, é sua e de mais ninguém. Só deve comprar sua tenda, tingida com Indantem. Só deve comprar sua tenda, tingida com Indantem. Olha, dona Maricota, como se veste a primor. Seu vestido não desbota e tem sempre a mesma cor. A culpa é sua somente, é sua e de mais ninguém. Só deve comprar sua tenda, tingida com Indantem. Só deve comprar sua tenda, tingida com Indantem. Thank you. do Partido Constitucionalista. É um hino, marcha e hino de autoria de Marcelo Tupinambá e Anhanguera. Francisco Alves canta com acompanhamento de orquestra e coro. Gravação de 10 de setembro de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco no mesmo ano. Gravação particular com distribuição gratuita, propriedade da Comissão de Propaganda do Partido Constitucionalista. O nome real de Marcelo Tupinambá era Fernando Álvares de Castro Lobo. Hino do Partido Constitucionalista. Novas bandeiras, criando São Paulo novo. O herói com a luta feito, firma sua transição, tendo nas mãos o direito e a pátria no coração. Marchemos cheios de glória, conosco marca a vitória. Marchemos cheios de glória, conosco marca a vitória. Ânimo surto grandioso, que a nossa alma recupera. Ande a deixa de Raposo e a firmeza de Anhanguera, rumando a novas conquistas, que é o laudicino da raça. Ei-lo abrir alas paulistas, pois é São Paulo que passa. Marchemos cheios de glória, conosco marca a vitória. Marchemos cheios de glória, conosco marca a vitória. Oração do Anjo, marcha canção de J. Mourão Pinheiro e Antônio de Almeida Lustosa. Quem interpreta é o Quarteto Proarte, com a Orquestra da Ceará Rádio Clube e o coro da Rádio Iracema de Fortaleza. A gravação data de 1955 e realizou-se na Continental, que lançou o disco no mesmo ano. Antônio de Almeida Lustosa era o arcebispo metropolitano de Fortaleza. Oração do Anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Felizes que não creem, nem vos adoram. reza humildemente. E pelos infelizes que não creem, eu vos peço perdão humildemente. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Adorar perenemente. Envolva-me, Senhor, e me extasia esta vossa grandeza urgente. E pelos infelizes que não creem, em vos adora o meu Jesus clemente. Nem esperam em vós e nem vos amam. Peço perdão humildemente. E pelos infelizes que não creem, eu vos peço perdão humildemente. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. E espero, Senhor, que sede ardente. Vermos lá no céu que me alcançaste, redimido na cruz do penitente. E pelos infelizes que não creem, quem vos adora o meu Jesus clemente. Nem esperam em vós e nem vos amam. Eu vos peço perdão humildemente. Agora para o segundo intervalo. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Com a emoção, estamos voltando com a terceira parte de Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, o mais antigo programa do rádio cearense, hoje com gravações curiosas. Vamos trazer agora o samba Ciúmes. É de autoria de Sadi Cabral e Davi Hall. Quem canta é Chucho Martinez e a orquestra sob direção de Antônio Sergi. A gravação realizou-se em 29 de novembro de 1947 na Continental e lançou o disco através do suplemento para julho, agosto, setembro de 1948 da Continental. Chucho Martinez Gil, assim ele se intitulava, chamava-se Jesus Bochales Gil e nasceu no México em 1917. Vejam como sua pronúncia de português é quase perfeita. Alguns pequenos pecados. Ciúmes. Tenho ciúme do meu violão, de como apertas contra o coração. Eu tenho ciúme da tua cordinha, se ao barro tu colas a boca que é minha. Eu tenho ciúme do meu violão, de como apertas contra o coração. Eu tenho ciúme da tua cordinha, se ao barro tu colas a boca que é minha. Eu tenho ciúme da rede de pena que guarda teu corpo de garça morena. Se acaso levantas teus olhos aos céus, eu tenho ciúme, ciúme de Deus. Ciúme do meu violão, de como apertas contra o coração. Eu tenho ciúme da tua cordinha, se ao barro tu colas a boca que é minha. Eu tenho ciúme do meu violão, de como apertas contra o coração. Eu tenho ciúme da tua cordinha, se ao barro tu colas a boca que é minha. Eu tenho ciúme da rede de pena que guarda teu corpo de garça morena. Se acaso levantas teus olhos aos teus, eu tenho ciúme, ciúme de Deus. Homenagem à mulher brasileira, samba de Henrique Gonçalves, que foi interpretado por Erickson Marta com a orquestra da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sob direção do maestro Léo Perac. Gravação realizada em 1953 na Copacabana, disco particular sem número, feito para distribuição gratuita. Nos versos, a citação do nome de Dona Darcy Vargas, esposa do então presidente da República, Getúlio Vargas. O nome de Erickson Marta era Erickson Brochado Marta. Homenagem à mulher brasileira. O mundo só encerra sofrimento e dor. amor, simboliza uma nação, a sua sagrada bandeira, donada se simboliza a mulher brasileira. Ela, somente ela, maior que ela eu não vi. Quero cantar e exaltar o grande coração que tem Dona Darcy. Sagrada bandeira, Dona Darcy simboliza a mulher brasileira. Ela, somente ela, maior que ela eu não vi. Quero cantar e exaltar o grande coração que tem Dona Darcy. Agora vamos ouvir o samba Nega Meu Bem, de autoria de Heitor dos Prazeres. Quem interpreta é Orestes Barbosa, com acompanhamento de conjunto. A gravação data de 1931, realizou-se na Parlophone, que lançou o disco no mesmo ano. Esta foi a única gravação de Orestes Barbosa como cantor. Nega Meu Bem. Eu te desejo a morte. Tu és uma pobre infeliz que vive neste mundo rolando, penando, chorando sem sorte. Nega, meu bem, eu te desejo a morte. Uma pobre infeliz, vive neste mundo rolando, penando, chorando sem sorte. E quando eu por ti chorei, soltaste a risa, minha dor. Depois a vida deu falta, eu agora estou por cima, arranjei outro amor. Muita vez, liberado. Nega, meu bem, eu te desejo a morte. Tu és uma pobre infeliz que vive neste mundo rolando, penando, chorando sem sorte. Nega, meu bem, eu te desejo a morte. Tu és uma pobre infeliz que vive neste mundo rolando, penando, chorando sem sorte. Quem assim vive sozinho não pode mesmo ter prazer. Meu bem, sou eu quem te digo, é Deus quem dá o castigo. Ninguém paga sem você. Agora note, pessoal. Nega, meu bem, eu te desejo a morte. Uma pobre infeliz que vive neste mundo rolando, penando, chorando sem sorte. Hino oficial da Rádio Mairinque Veiga. Marcha hino de Urbano Lois e Rubem de Brito. Carlos Galhardo canta com a Orquestra Icaste da Rádio Mairinque Veiga. Gravação de 1941, realizada na Victor, em disco particular. O prefixo da Rádio Mairinque Veiga era PRA9. E por isso, os versos são colocados como um acróstico, ou seja, as iniciais dos versos são o prefixo da emissora. Hino oficial da Rádio Mairinque Veiga. Futuro a cada fã, defende o teu futuro a cada fã. Rainha do éter, sempre campeã. Rainha tu é sempre campeã. Amor à luta é toda tua história. Amor à luta é toda tua história. Na página da luta pela glória. O rádio brasileiro enobrece. Foi eu cantando que de ti me ufano. Eu tenho orgulho de ser mairinquiano. Avante, colega, cantando. Avante, canto, coração. Nascemos todos proclamados a glória da sua imprensão. Avante, colega, cantando. Avante, canto, coração. Nascemos todos proclamados a glória da sua imprensão. Pertence o teu futuro a cada fã. Rainha do éter, sempre campeã. Rainha, tu és sempre campeã. Amor, a luta é toda tua história. Amor, a luta é toda tua história. Na página da luta pela glória. O rádio brasileiro Vocês estão escutando o programa Arquivo de Ceira através da sua rádio universitária FM, o mais antigo programa do rádio cearense que hoje enfoca gravações curiosas. Meu guarda-chuva, samba de Ubenor Santos e Amâncio de Moraes. Quem canta é Fafá Lemos e seu conjunto. Gravação de 18 de junho de 1952, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em setembro de 52. Fafá Lemos chamava-se Rafael Lemos Júnior, era violinista e quase todas as suas gravações são ele executando no violino. Mas aqui ele achou de gravar cantando. Meu guarda-chuva. Te lembras daquela mulher que há muito tempo te apresentei? Viveu uns tempinhos comigo e depois foi embora pra onde eu não sei. Partiu sem se despedir, ela me fez esperar. Nem mesmo deixou um bilhete que a sua atitude pudesse explicar. Te lembras daquela mulher que há muito tempo te apresentei? Viveu uns tempinhos comigo e depois foi embora pra onde eu não sei. Partiu sem se despedir. ela me fez esperar. Nem mesmo deixou um bilhete que a sua atitude pudesse explicar. Tu deves estar bem lembrado da sua fisionomia, pois quando eu te apresentei foi num lindo domingo de dia. Se descobris a casa pra onde ela se mudou, você me diz porque eu quero ir buscar o meu guarda-chuva que ela levou. Está bem lembrado da sua fisionomia, pois quando eu te apresentei foi num lindo domingo de dia. Se descobrires a casa pra onde ela se mudou, você me diz o que eu quero ir buscar o meu guarda-chuva que ela levou. Você me diz porque eu quero ir buscar o meu guarda-chuva que ela levou. Cometa, marcha de autoria de Oscar Gomes Cardim, na interpretação de Alcides Fonseca com orquestra e coro. A gravação realizou-se em 1953, na Sinter, também uma gravação particular. É uma marcha de propaganda da transportadora Cometa. Ouçamos a marcha Cometa. Não adianta você fazer careta, porque eu viajo somente no Cometa. Eu vou sentado, descansado e sem receio, porque o Cometa não costuma fazer feio. Adianta você fazer careta, porque eu viajo somente no Cometa. Eu vou sentado, descansado e sem receio, porque o Cometa não costuma fazer feio. E viajando, ele é sempre o primeiro, vai para Santos e Campinas sem parar. Vem de estradas, vai até o Rio de Janeiro, e abram alas que o Cometa vai passar. E abram alas que o Cometa vai passar. Porque eu viajo somente no Cometa. Eu tô sentado, descansado e sem receio, porque o Cometa não costuma fazer feio. Não adianta você fazer careta, porque eu viajo somente no Cometa. Eu tô sentado, descansado e sem receio, porque o Cometa não costuma fazer feio. E viajando, ele é sempre o primeiro, vai para Santos e Campinas sem parar. Vem pelas estradas, vai até o Rio de Janeiro, e abram alas que o Cometa vai passar. E abram alas que o Cometa vai passar. E abram alas que o Cometa vai passar. E abram alas que o Cometa vai passar. E abram alas que o Cometa vai passar. Segredos de Amor, valsa de Oscar Gomes Cardim, na voz de Valdemar Roberto, com acompanhamento de orquestra. Gravação de 1953, realizada na Sinter, é um disco particular. Esse disco nunca foi comercializado. Foi distribuído pela transportadora Cometa. Como o anterior, é uma propaganda daquela companhia. Segredos de Amor. Ao som desta valsa rodada, ficamos os dois abraçados, um passo pra trás e pra frente, rodamos pra todos os lados. No ouvido eu digo baixinho palavras de amor e carinho, você a sorrir para mim, cantando, ficamos assim. Meu amor, meu desejo, mais um passo, mais um beijo, você a sorrir para mim, bailando, ficamos assim. Meu amor, meu desejo, mais um passo, mais um beijo, você a sorrir para mim, bailando, ficamos assim. Você a sorrir para mim, cantando, ficando assim. Meu amor, meu desejo, mais um passo, mais um beijo, você a sorrir para mim, bailando, ficando assim. Meu amor, meu desejo, mais um passo, mais um beijo, você a sorrir para mim, bailando, ficando assim. Hino dos Trabalhadores Brasileiros. Hino de autoria do padre J.B. Leman, coro e orquestra da Ceará Rádio Clube em 1943, a gravação. Realizou-se na Continental e era uma gravação particular. Os direitos reservados eram da Federação de Círculos Operários do Ceará. O padre J.B. Leman chamava-se João Batista Leman. Era alemão, nascera em 1873, chegou no Brasil em 1925 e ficou no Rio de Janeiro até sua morte em 1955. Hino dos Trabalhadores Brasileiros. Glorioso, sem depressa marchar. a carne na serra, ao pressão, mas o vento é bom, pois queremos que a carne na serra, ao pressão, mas o vento é bom. Terceira, produção, apresentação e discoteca de direitos no ar desde 1963, fica por aqui. Nosso muito obrigado pela audiência, pela atenção, e no próximo programa estaremos aqui novamente com um novo assunto para vocês. Até lá!